Solta a voz e falam quem gritou. Mal sabem que o mais físico de todos chegou. Quando ouvem meu flow, eles gritam ru. Depois me cumprimentam e dizem esculacho. Quando chego no baile, diz o louco entrou. A corrente no pescoço sempre balançou. Fã de Willy Duda, de abalo. Ajeito a minha blusa e faço o meu show. Desfilaram nas boates, nos bailes do RJ. Cê briga vagabundo, lança tu com o meu jota. Dizer o que ela gosta, fazer como ela gosta. Antes do pôr do sol, porra nenhuma importa. Com copo de uísque me chamam de barão. Com microfone na mão me chamam de com. Vem pro baile funk, quem vê se não é bom. Elas rebolam enquanto eu solto, solto a voz. Eu solto a voz. Eu solto, solto a voz. Eu solto a voz. Eu solto, solto a voz. Eu solto a voz. Pra Deus e todos nós. Eu solto, solto a voz. Eu solto a voz. Eu solto, solto a voz. Eu solto a voz. Eu solto, solto a voz. Eu solto a voz. Pra Deus e todos. DJ solta o pancadão, esse é o som daqui. A fronteira aqui tá tensa, ninguém vai dormir. Traçante sonoro, um MC, um volt mix. Profundo e devastador, sensação na elite. Cê já sabe pra onde vai, quando vai sair. Baile funk traz a paz pra quem quer curtir. Só do boldinho original, quero ver não tossir. Só sangue bom e hoje a polícia nem vai invadir. O arrego já tá na moral, dá meu copo aqui. Passa um rádio pros amigo, manda geral vir. Muito calor, muita mina e muita serva aqui. Te ligo daqui a 5, não dá pra te ouvir. Respeito a raiz que existe antes de eu surgir. Furacão 2000 Black Power e a Soul Grand Prix. Conforme o sentimento, proibidão a melody. Sou carioca, o funk é o som eterno daqui. Eu solto, eu solto a voz. Eu solto, eu solto a voz. Eu solto, eu solto a voz. Eu solto a voz. Pra Deus e todos nós. Eu solto, solto a voz. Eu solto, eu solto a voz. Eu solto a voz.